Let's Not Talk About Music é o álbum que abriu mais uma emissão do Monstros Volantes, pertence a Joey Agresta e o tema que ouvimos foi a Wind Song for Bernie. Também por aqui passaram as Girl Pool com Static Somewhere do novíssimo Power Plant e fechamos a sequência inicial com os Beach Fossils. Também eles de regresso aos discos em 2017 com Somersault, onde ouvimos Sugar. Para seguir agora com Kevin Morby e Cry Baby do novíssimo e excelente City Music. Sejam bem-vindos. I never was down an empty street. I never was Are you scared of the dark? Are you scared of that frog? Are you scared your baby could die? Are you scared to try? Are you scared to come inside? Are you scared? Yourself? Are you scared to get old? Are you scared to lose control? Are you scared of bed bugs? Are you scared to skip a page? Crash your car? Are you scared they'll find out? Are you scared it's the wrong hole? Are you scared it's the wrong way? Are you scared to be too short? Are you scared to be too tall? Too fat? Too small? Are you scared to be too smart? Too unoriginal? Are you scared your thingy is too small? Are you scared you may have way too much to do? Não perdi tempo e o programa seguiu depois de Kevin Morby com Bill Baird e You're Someone Else do novo Easy Machines, ainda os Pond com Colder Than Ice, eles que vão estar no Nós Primavera Sound, este tema que está incluído no novo álbum The Weather. Fechei com Scarlet's Fall e o tema Ghost do álbum Scarlet's Scared. O Moscas vai em frente agora com Post-War Glamour Girls e mais um grande álbum desta banda, Swan Songs, do qual vamos ouvir Divine Decline. Those without a home will be given a home. And those who lack the resources to succeed will be given the resources they need. The higher power will be knocked down several pegs, and those burnt out in the rat race will be given fresh legs to run in the opposite direction, to run wherever they please, and to face it head on if they so desire, but to run and to be free. Those who need help will be given help, while those who help themselves will be shelved, consoled only by the fact that each selfish act sits intact on an ever-expanding spectrum by which we're all held. Love and hate stem from the same cell in the fresh soil which covers us all. We'll be cleansed before we finally fall. We'll be cleansed and be rid of it all. In the altar at which we all pray, we'll falter by the cold light of day. It's stem from the same cell. In the fresh soil which covers us all, we'll be cleansed before we finally fall. We'll be cleansed and be rid of it all. O disco de 2015, Feeling Strange, já tinha dado mostras da força e da qualidade destes rapazes de Macclesfields, Reino Unido, e voltam à carga 2 anos depois com Swan Songs, também este um disco de grande qualidade que passa por aqui pelo Moscas Volantes. Regresso este ano também para os Black Lips, Satan's Graffiti or God's Heart é o novo álbum e o meu primeiro avanço é The Last Cul-de-Sac. Full of pack snakes, race full of to white land, red sand, redneck wasteland, parliamentary incest, rumpa stomper in a west. I see flags on the sand. I see blood on your head because of your temas a rasgar que passaram por aqui, os Vegas com Uncle Gretchen do novíssimo Guilt Ring, e atrás os Bad Dreams, banda australiana que nos trouxe Mob Rule do novíssimo Gutful. É tempo agora de recuarmos no tempo até 1984 e aos Minutemen, banda de Mike Watts, do falecido D-Boone e George Hurley, que nesta década nos deram uma forma diferente de tocar o punk rock, e em que o expoente máximo está neste disco Double Nickels on the Dime, lançado em 84. Daqui vamos ouvir The Glory of Man. Of man, I work my way backwards using cynicism. The time monitor, the space measurer. Está assim a caminhar para o seu final mais um Moscas Volantes. Vamos encerrar com os The New Year, que regressam após 9 anos de ausência com este Snow, de onde vamos ouvir o tema The Beast. Os New Year, que são liderados pelos irmãos Matt and Bubba Cadain, outrora membros dos extintos Bad Head, banda de culto americana que já passou por aqui numa emissão anterior. Fecham a porta os Y com The Barely Blur, tema que vem incluído no novíssimo álbum destes californianos com o título Mo Lean. Fiquem bem. storms. We are weary, forced to figure for ourselves the barely blur beyond. Decay.